1-5-5. 1-5-5, para o Galeão, nível 360, está autorizado, decola da 10, saída da EL, Leda Bidev. Bidev intercepta pelo November 857 e prossegue conforme o plano. Aciona 5523 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado 360, Galeão, decola 10, da EL, Leda Bidev. Sobre o November 857, após conforme o plano, 5523-198, gol 1-1-5-5. Cotejamento correto, chama proposto na meia dúzia, gol. Vamos lá. Três, decolou os 35, 119.8 é a frequência do controle, bom voo. Controle 331 decolado. 331 no contato radar, sub mantenha nível 360, foi da EL. Paulo Salvador, o gol 1476, está na posição 10, solicita pushback acionamento. 1476 autorizado, chama ataque. 1476 autorizado, chamará para o ataque, 76. 1331 no Chame Recife. Frequência 13325, alterne 251. Recife 3325, alterna 251. Está com 124 a bordo, 3 horas e 23 minutos de autonomia alterna, Salvador, para o táxi. 124, Salvador, confirma autonomia? 3 horas e 23 minutos, 0323. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, me chama pronto, altímetro agora, 1012. Juliette Alfa chamará no ponto de espera, 1476. O 955, após a passagem de tráfego da companhia, autorizado o push no 612. Torre Salvador, voo 1476, ponto de espera pronto. Confirma, chamou o 1021? Oi, negativo ativo para as condições de autorização 407 para... Vicente, por gentileza, chame 118.612, Zona da Arizona. 7.5, prossiga. Voo no 476, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 1, 10 graus, 10 nós, ajuste 1012. Alinhar e decolar a cabeceira 10, 1476. Uno 021, na escuta? Sigo 021. Eu tenho aprovado 360, senhor, para o Rio de Janeiro. Gostaria de copiar o 36 ou aguardaria o 400? 36 copia. Gente, por gentileza, só mais um minuto para copiar 021. Eu não consegui copiar as informações. O senhor tem táxi aprovado via Fátima Juliette Alfa Del Ponte Espera Pistão 0, ajuste no 0 no 2. Chame o ponto para o decolagem no ponto espera. Confirme o PB outro meio alternativa. Atendendo Campinas, 3:50, 108 a bordo. Autorizado via Pátio, Juliette, Alfa, Ponte Espera, 1-0, voo no 155. Copiado, senhor. Solo, TAM, Torre 3601. 3601, no número 2 para cópia, tem aprovado 36 para São Paulo, aguarde coordenação, senhor. Aguardando. No 476, decolou aos 49, chame agora o controle em Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 198, voo 476, obrigado. Voo 1021, pronto para a cópia. 1021. Afirma, senhor, pronto para a cópia. Positivo. 1021, autorizado para o RJ, Sierra Bravo Romeo Juliette, nível de voo 360. Autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Decolou a pistão no zero. Primeira curva direita, subida da L até a posição Leda. Após direto Videv, onde intercepta a Pernovembro 857 e segue conforme plano. Controle 1 no 9.8. Aciona 5534, voo no 021. 660 para o Dumont, conforme plano, decolada 10. Primeira curva direita, subida da L, Leda. Boa direto de 10, mas intercepta o número 8-7-19-8-5-3-4, gol 1-0-2-1. 5-5-3-4, protegimento correto, gol no 0-2-1. Chame pronto para o push-back acionamento, portão 03. Chama. 2-1-1-5-5-0-0. Gol no 1-5-5, além de cola, pistão no 0. Vento 1-1-0 graus, 0-8-9, ajuste 1012. Decola 1-0, gol 1-1-5-5. TAM 3601, pronto para cópia? Adiante. 3601, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Decolada pistão 0, primeira curva a correção. Após decolagem pistão 0, primeira curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta a Persulu 1 no meio e segue conforme o plano. Controle 119.8, aciona 5533, TAN 3601. 360 conforme, decolada décima, curva direita da El, Leda Bridge, depois o Persulu 16, libera 198, Alfa Charlie 5533. 5533, cotejamento correto, TAN 3601. No pátio 3, chame pronto para o puxo acionamento. Vai chamar. Nono 55, decolou 53, chama agora o controle em 199 decimal 8, senhor. Bom voo. 98, boa. Controle de gol 1-1-55, decolou passando 2000. Gol 1-55, contato radar da decolagem, subiu, mantém 360, saída da EL. 360, da EL. Confirmo nível 360 pro gol 1-1-55. Isso, 360. Sim, 360, velho. Considerem, o gol na 47 mesmo, já. Torre, muito bom dia, de Webjet, Whisky Juliette, Quebec. Whisky Juliette, Quebec, prossiga. Quebec, no pátio 3, autorização de rebote para a ponte meia dúzia. Quebec, tem condições de agilizar o reboque? Positivo. Sente Quebec, por gentileza, agilize. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. Eu tenho outra aeronave no pátio 3 para se pedir puxo, ok? Sim. Salvador, o 1476, o gol 1476, tá cruzando 90. Confere gol no 476, chame Recife 12545, alterna em 12685. Recife 12545, alterna no 2685, bom dia. Chame Recife em 13325, alterna 126, corrigindo 1251. 1021, agora 1021. Ou 1021, pushback acionamento. Portão 3 autorizado, pushback acionamento no 021, chame táxi. Chama táxi 021. Quem me chamou? Whisky Juliette Victor? Whisky Juliette Victor. Prossiga. Bom dia a todos. Whisky Juliette Whisky, gente, só um minuto. Juliette Quebec, concluído o rebote, ponte meia dúzia, muito grato, bom serviço. Ok, Quebec, obrigado, bom, obrigado, bom dia. Ismeia 01, na Torre Salvador. Ismeia 01, na Torre. Juliette Whisky, autorizado o ingresso agilizando no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso do próximo pátio principal. Whisky, Juliette Whisky.